Estou amando a coisa toa, estou aqui, vou dizer, sem nenhuma preocupação, o que de bem irão fazer. Estou amando a coisa toa, estou aqui, vou dizer, sem nenhuma preocupação, o que de bem irão fazer. Estão vagando pelo mundo, se virtuando de ilusão, deixando a verdade de lado, vivendo na ingratidão. Estão vagando pelo mundo, se virtuando de ilusão, deixando a verdade de lado, vivendo na ingratidão. Nunca contemplam um astro rei, um sol dourado de amor. Se acostumam com nada, achando que tudo encontrou. Nunca contemplam um astro rei, um sol dourado de amor. Se acostumam com nada, achando que tudo encontrou. Aqui quem sabe é quem não sabe, e o menor é um beija-flor. Que voa, voa pelo vento, traz no perfume o meu amor. Aqui quem sabe é quem não sabe, e o menor é um beija-flor. Que voa, voa pelo vento, traz no perfume o meu amor. Pequenininho de mansinho, vai nos dando do seu primor, que é a verdade divina. Junto estou, pequenininho de mansinho, vai nos dando do seu primor, que é a verdade divina. Junto estou. Aqui cheguei para aprender, me deixe ver seu resplendor. Voa no vento pequenino, aqui chegou e aqui pousou. Aqui cheguei para aprender, me deixe ver seu resplendor. Voa no vento pequenino, aqui chegou e aqui pousou. Eu agradeço a sua luz, que aqui se manifestou. Agradeço a minha cura, visto que vai já me curou. Eu agradeço a sua luz, que aqui se manifestou. Agradeço a minha cura, visto que Eva já me curou. Tirou o véu de ilusão, agora enxergo de verdade. Estou vendo muita maldade, mas me livrei da falsidade. Tirou o véu de ilusão, agora enxergo de verdade. Estou vendo muita maldade, mas me livrei da falsidade. Então me entrego com amor, peço perdão todos os dias, sendo que vós já perdoou a mim e a toda a família. Então me entrego com amor, peço perdão todos os dias, sendo que vós já perdoou a mim e a toda a família. A gente continua pedindo.